A bunda dela é meu bloqueio de tela, e meu travesseiro, porque eu só descanso nela, e só penso nela, acende a vela, que pelo menos faça vibe e fica leve, aí. O meu cabelo na régua, bela merda. Camisa e blusada de ó, bela merda. Aquele Jordan no meu pé, pelo menos. Ouro no dente pra deixar ele se mordendo. O meu cabelo na régua, bela merda. Camisa e blusada de ó, bela merda. Aquele Jordan no meu pé, pelo menos. Ouro no dente pra deixar ele se mordendo. Pra te comer eu tive que ter paciência. Ela não dá pra qualquer um e se eu entendo. Mas ela viu que eu não sou qualquer um pivete. Que essa parada nem sou eu que tô dizendo. As amigas dela tão querendo, eu tô percebendo. Eu não vou mentir que eu também tô afim. Se você ficar perdendo tempo, vai perder o momento. Nunca vai saber como é ser feliz. Nunca vai saber o que é ser feliz. Alguém igual a mim você não vai encontrar. Mergulhando fundo nessa pussy down, apostando tudo no meu lifestyle. Solto fumaça na Porsche Macan, olhos de mel. Combinando com o banco avelã e a cor do céu. Combinando com a cor do sutiã, come to the hell. Essa diaba sempre me sugando. Jeito ficando puta, essa mina acabou com o nosso whisky. Não precisa se preocupar porque eu já chamei o seu delivery. E o que nós vai comer nem só de bebida o homem vive. Não precisa se preocupar porque eu já chamei o Habib. Jota, você não imagina o que ela me falou. Jaya, se ela disse isso mesmo, ela tá louca. Fala pra amiga dela que hoje eu também vou. Elas não querem ver nós nem pintado de ouro. A bunda dela é meu bloqueio de tela, e meu travesseiro, porque eu só descanso nela, e só penso nela, acende a vela, que pelo menos faça vibe e fica leve, aí. O meu cabelo na régua, pela merda. Camisa e blusada de ó, pela merda. Aquele Jordan no meu pé, pelo menos. Ouro no dente pra deixar ele se mordendo. O meu cabelo na régua, pela merda. Camisa e blusada de ó, pelo menos. Aquele Jordan no meu pé, pelo menos. Ouro no dente pra deixar ele se morder.